suave como o pardo no verso, em rima expresso. Retrato que o fardo é leve, eu carrego em anonimato. Observo que o sobrepeso nas costas tá no contato, descrito em letras pequenas, reflexo de errôneos atos. Relatos nas escrituras dão chaves pros cadeados. Entenda que a mansidão e humildade são passos dados que o mestre assim nos deu para o acompanharmos, e isso é privilégio, contudo sim somos graças. Suave piso o asfalto, exalto o nome do eterno. Pro alto olho sem salto, relato em meu caderno daquilo que vivencio, aprecio, isso preservo. Aprendo como discípulos sábios, eu observo. Por isso troco o fardo de cargo do estarrecido. Prossigo agradecido pelo favor recebido, não merecido pardo. Eu agradeço sua presença pela City Zero Grau, sigo suave na frequência. Tô suave, quem diria, a aparência é dose. Ao suor do chofar me preparo pra metamorfose. O tango de tal passo, mais uma entra na lista. Um bom verso no compasso, sem pose de artista. Tô suave, quem diria, a aparência é dose. Ao suor do chofar me preparo pra metamorfose. O tango de tal passo, mais uma entra na lista. Um bom verso no compasso, sem pose de artista. É isso aí, LX. Que Deus te bendiga, meu irmão. Vamos adelante. Tranquilo, muito tranquilo. Escute a mim. Eu tô suave, tipo atendente de saque. O cliente reclama, tranquilidade é destaque. Sadraque, Mesaque, Abednego na grelha. O ataque mandrake, aliviado na divina centelha. Se aconselha a seguir a mesma prece. O que acontece? Suavidade prevalece. Fortalece o alicerce contra mestres falsos. Os estresses da vida e os seus percalços. Eu sou de boa, à toa sempre. Com equilíbrio, desequilíbrio psicológico me torna um fibe. O indivíduo assíduo num ato benéfico. Seguir o estreito caminho, largar o largo maléfico. Satisfação LX. Sem palavras demagógicas. Amizade e parceria ideológicas. Versos acadêmicos, polêmicos, nada cênicos. Todavia, extremamente epidêmicos. Tô suave, quem diria, a aparência é dose. Ao suor do chofar me preparo pra metamorfose. O tango de tal passo, mais uma entra na lista. Um bom verso no compasso, sem pose de artista. Tô suave, quem diria, a aparência é dose. Ao suor do chofar me preparo pra metamorfose. O tango de tal passo, mais uma entra na lista. Um bom verso no compasso, sem pose de artista.